Denise the Missus, Mother Nature's son. Acredita em mim mesmo, e no underground desconhecido. Não é porque não tô na cena, me sinto menos favorecido. Sou Dani Marta enriquecido, deixando putos entristecidos. Aprendizado com palavras em diversos textos lidos. Mal falas, abstratas, palmas de quem se me conhece me rotula. Dane-se que é por minhas costas do FDP que confabula. Minha medula pulsa, confira se vira vide bula. Sou remédio para o tédio, infantilidade ou loucura. Comecei a rimar cedo, sabes? Desde a infância. Contra toda ignorância, sempre na ânsia de alcançar o desconhecido. Ou conhecer o inexplorado, conhecido por alguns como MC ao quadrado. Flow vem equilibrado, dançando na base, sempre do contra. Ultrapassando obstáculos, há quem nem se dê conta. Em várias fases, rap vem na cabeça, rimas no coração. Alguns dizem que rap é compromisso, eu digo que é salvação. Pois um MC chega no flow, dois MCs, vibe elevou. Três MCs fortalecem um time, um beat pesado é só pra que eu rime. Um MC chega no flow, dois MCs, vibe elevou. Três MCs fortalecem o time, o beat pesado é só pra que eu rime. Exercito a minha mente até cansar, reservando várias das minhas horas a me doutrinar, aperfeiçoar. A rima tem que soar redonda, e o fluxo pesado como é ronda. É como se isso fosse religião que forma uma legião. Eu sigo com devoção no que eu faço, sendo verdadeiro em cada linha transmitida. Sigo sempre equilibrado no compasso, um laço que trago comigo desde pivete. Estará presente até quando eu tiver 67. Mas até lá, muitas águas vão rolar, barreiras vão surgir, eu não posso fraquejar de modo algum. Não quero ser mais um no esquecimento, duro como cimento, lapidando meu talento. Eu vou seguindo com muita dedicação, vencendo a primeira das batalhas na missão. Pois um MC chega no flow, dois MCs, vibe elevou. Três MCs fortalecem um time, um beat pesado é só pra que eu rime. Um MC chega no flow, dois MCs, vibe elevou. Três MCs fortalecem um time, um beat pesado é só pra que eu rime. No som pesado e sujo como o jogo em que atuo, pra cima do adversário sem nunca fazer recuo. Na linha de frente como farsai, sem ter descanso. Batalha após batalha, em seu território avança, paz se espalha. MC do contra, que quer agora, que restaura sua memória, que caminha pra vitória e busca serenidade ante as maldades da cidade, de pessoas que te condenam sem saber da verdade. Eis o mistério, quais são as regras, qual o critério? Se você magoou alguém pra montar seu império. Cidade fria, a luta é constante, sem vacilar. Eu quero a luz e que ela me leve a algum lugar, pra sua cultura emergir e ressurgir dos entulhos. Visto a camisa e represento esse jogo com orgulho. Ouvir a rapa fazendo barulho nos deixa feliz. É contra fluxo, rapaz, que no refrão agora diz. Um MC chega no flow, dois MCs, vibe elevou. Três MCs fortalecem um time, um beat pesado é só pra que eu rime. Um MC chega no flow, dois MCs, vibe elevou. Três MCs fortalecem um time, um beat pesado é só pra que eu rime.